Anansi. Houve um tempo em que na Terra não havia histórias para se contar, pois todas pertenciam a Niami, o Deus do Céu. Kuaku, Anansi, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias de Niami, o Deus do Céu, para contar ao povo de sua aldeia. Então, por isso, um dia, ele teceu uma imensa teia de prata, que ia do céu até o chão, e por ela subiu. Quando Niami ouviu Anansi dizer que queria comprar suas histórias, ele riu muito e falou: O preço das minhas histórias, Anansi, é que você me traga o zebo, o leopardo de dentes terríveis, Emboro, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. Ele pensava que com isso faria Anansi desistir da ideia, mas ele apenas respondeu: Pagarei seu preço com prazer. Ainda lhe trago Yanisia, minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Novamente, o Deus do Céu riu muito e falou: Ora, Anansi, como pode um velho fraco como você, tão pequeno, pagar o meu preço? Mas Anansi nada respondeu. Apenas desceu por sua teia de prata que ia do céu até o chão para pegar as coisas que Deus exigia. Ele correu por toda a selva até que encontrou o zebo, leopardo de dentes terríveis. Ahá, Anansi! Você chegou na hora certa para ser o meu almoço. O que tiver que ser, será, disse Anansi. Mas primeiro, vamos brincar do jogo de amarrar? O leopardo, que adorava jogos, logo se interessou. Como se joga esse jogo? Com cipós. Eu amarro você pelo pé com o cipó. Depois desamarro. Aí é a sua vez de me amarrar. Ganha quem amarrar e desamarrar mais depressa, disse Anansi. Muito bem. Rosnou o leopardo, que planejava devorar o Homem-Aranha assim que o amarrasse. Anansi, então, amarrou o zebo pelo pé e pelo pé. E quando ele estava bem preso, pendurou-o, amarrado a uma árvore, dizendo: Agora, o zebo, você está pronto para encontrar Niami, o Deus do Céu. Aí, Anansi cortou uma folha de bananeira, encheu uma cabaça com água e atravessou o mato alto até a casa de Emboro. Lá chegando, colocou a folha de bananeira sobre sua cabeça, derramou um pouco de água sobre si e o resto sobre a casa de Emboro, dizendo: Está chovendo, está chovendo, chovendo! Vocês não gostariam de entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas asas? Muito obrigado, muito obrigado, zumbiram os marimbondos, entrando para dentro da cabaça que Anansi tampou rapidamente. O Homem-Aranha, então, pendurou a cabaça na árvore, junto ao zebo, dizendo: Agora, Emboro, você está pronto para encontrar Niami, o Deus do Céu. Depois, ele esculpiu uma boneca de madeira, cobriu-a com cola da cabeça aos pés e colocou-a aos pés de uma flamboyant, onde as fadas costumam dançar. À sua frente, colocou uma tigela de inhame assado, amarrou a ponta de um cipó em sua cabeça e foi se esconder atrás de um arbusto próximo, segurando a outra ponta do cipó e esperou. Minutos depois, chegou Moatia, a fada que nem um homem viu. Ela veio dançando, dançando, dançando, como só as fadas africanas sabem dançar, até aos pés do flamboyant. Lá, ela avistou a boneca e a tigela de inhame. Bebê de borracha, estou com tanta fome. Poderia dar-me um pouco de seu inhame? Anansi puxou sua ponta do cipó, para que parecesse que a boneca dizia sim com a cabeça. A fada, então, comeu tudo. Depois agradeceu: Muito obrigada, bebê de borracha. Mas a boneca nada respondeu. A fada, então, ameaçou: Bebê de borracha, se você não me responde, eu vou te bater. E como a boneca continuasse parada, deu-lhe um tapa, ficando com sua mão presa na sua bochecha cheia de cola. Mais irritada ainda, a fada ameaçou de novo. Bebê de borracha, se você não responde, eu vou lhe dar outro tapa. E como a boneca continuasse parada, deu-lhe um tapa, ficando agora com as duas mãos presas. Mais irritada ainda, a fada tentou livrar-se com os pés, mas eles também ficaram presos. A Nancy, então, saiu de trás do arbusto, carregou a fada até a árvore onde estavam o Zebo e Emboro, dizendo: agora, Imoatia, você está pronta para encontrar Niame, o deus do céu. Aí ele foi à casa de Ianísia, sua velha mãe, sexta filha de sua avó, e disse: Ianísia, venha comigo, vou dá-la a Niame em troca de suas histórias. Depois, ele teceu uma imensa teia de prata em volta do leopardo, dos marimbondos e da fada, e uma outra que ia do chão até o céu, e por ela subiu, carregando seus tesouros até os pés do trono de Niame. Ave, Niame, disse ele, aqui está o preço que você pede por suas histórias. O Zebo, o leopardo de dentes terríveis, Emboro, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. Ainda lhe trouxe Ianísia, minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Niame ficou maravilhado e chamou todos de sua corte, dizendo: o pequeno Anansi trouxe o preço que peço por minhas histórias. De hoje em diante e para sempre, elas pertencem a Anansi e serão chamadas Histórias do Homem-Aranha. Cantem em seu louvor. Anansi, maravilhado, desceu por sua teia de prata, levando consigo o baú das histórias até o povo de sua aldeia. E quando ele abriu o baú, as histórias se espalharam pelos quatro cantos do mundo, vindo chegar até aqui.